Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Alguém aí no chat está perguntando qual é o tal do chá que eu usei para o negócio da prévia de diabetes. É uma receita do Jaime, esqueci o sobrenome. Bruning, Jaime Bruning, E funciona demais. É o seguinte: é chá de cipó mil homens, mas não é para você tomar. Você pega argila, empapa a argila com esse chá e coloca aquela massa em cima do pâncreas e dorme com aquilo. O negócio é terrível, é terrível. É excelente. Tem no YouTube, fala que tá querendo no Isso aí YouTube. tem no YouTube. Se você procurar Jaime Bruning, você vai achar. É um homem que conhece de trás para dentro todas as plantas do Brasil. Então, vamos lá. Na aula passada, eu me referi brevemente à questão de ética material e ética formal. É um assunto que eu não creio ter explicado aqui jamais, e do qual é bom dar algumas dicas, sobretudo para as pessoas que vão assistir o curso sobre esoterismo. É bom que elas cheguem já ao curso com os conceitos descritivos já conhecidos. Se bem que é claro que alguns eu vou ter que explicar brevemente na hora para as pessoas que não assistiram o COF. Mas essa questão é a seguinte: as proposições de ordem moral, elas são de dois tipos, basicamente. Umas que se referem a um valor objetivo, supostamente inerente ao objeto da ação, como, por exemplo, quando você deseja algo porque é bom, porque é belo, porque é útil, etc, etc. E existem proposições que tomam a forma de equações, sem assinalar um valor específico. Um exemplo das primeiras é, por exemplo, amar a Deus. Amar a Deus porque Deus é bom, etc, etc. Ou honrar pai e mãe, porque é bom honrar pai e mãe, etc, etc. Exemplo da segunda é assim: você tem que tratar o próximo como você desejaria ser tratado. Não está dito como você desejaria ser tratado. Não está dito que tal ou qual maneira de tratar o próximo é boa e tal outra maneira é má. É apenas uma equação. Quer dizer, depende de um valor que você vai colocar. Né? Se você gosta de ser maltratado, então você deve maltratar o outro também. Tá certo? Então, no caso, você veja, a fórmula do segundo mandamento, tal como Jesus a colocou, é um preceito de ética material, porque amar o próximo subentende que o amar é bom em si mesmo, né? Agora, se você dá a esta fórmula, vamos dizer, a versão atenuada, que é faça ao próximo como você desejaria que te fizesse, você retirando a expressão amor, você transforma isso numa equação puramente formal, não é isso? Então, o nosso bom e velho Kant, ele acreditava que toda ética só pode compor-se de proposições formais. Por quê? Para enunciar proposições materiais, você precisaria conhecer algum valor que estivesse objetivamente associado aos seus objetos. E dizer, nós não conhecemos isso, nós só conhecemos aquilo que chega a nós pelos cinco sentidos, tá certo? E que nós organizamos pela estrutura da razão, pelos conceitos da razão, tá certo? E diz ele também, do mero fato não se pode deduzir um valor. Ou seja, se você conhece uma coisa como fato, você do próprio fato não pode deduzir se ele é bom ou mal. Ou seja, o valor ser um outro elemento qualquer. E este elemento não é conhecível nem pelos cinco sentidos, nem pelas categorias da razão. Isso quer dizer que tudo aquilo que está para além do que é acessível, do que seja acessível com os cinco sentidos, só pode ser uma invenção humana, uma criação humana, de onde se conclui que todos os valores são inteiramente projetivos. Né? Sou eu que acho que uma coisa é boa e não a coisa que é boa em si mesma. Isso explicaria, portanto, vamos dizer, a variedade de opiniões e de juízos de gosto que existem. Mas acontece que essa variedade não é tanta assim. Né? Então, Eu não conheço nenhuma sociedade onde as pessoas proclamam que é bom você ser roubado, é bom você apanhar, né? É bom matar a sua mãezinha e assim por diante. Não, essas coisas não existem. Existe uma certa variedade em questões menores. Então, desde a primeira vez que eu li essas coisas no Kant, eu falei, não, tem algo que tem algum ponto aí que está falhando. O que ele diz, as observações dele são verdadeiras, de algum modo. Não é isso? Nós não conhecemos, não podemos conhecer um valor pelos cinco sentidos. Não é isso? Nem pela visão, nem pela audição, nem pelo tato, nem coisa nenhuma. Mas a hipótese contrária de que todos os valores sejam puramente projetivos também é absolutamente inviável. Não? Então, se todos os valores fossem projetivos, os valores que eu associo a mim mesmo seriam puramente projetivos. Não é isso? E, vamos dizer, uma pessoa que me faz o bem, que me agrada, fala bem de mim, então seria a mesma coisa que outro que fala mal, ou tenta me destruir, tenta me matar, etc, etc. Então, vamos dizer, o problema com Kant é que ele nunca inverte a posição do objeto que ele está examinando, e nunca se coloca ele próprio na posição de objeto, só de sujeito. Esse, aliás, é o vício redibitório de toda a filosofia moderna, começa com René Descartes. Ela foca no sujeito, e esse raio do sujeito é só sujeito cognoscente, ele só faz conhecer, ele nunca é objeto, ele nunca é conhecido por um outro, né? E, no entanto, nós sabemos que se nós não fôssemos conhecidos, também não poderíamos conhecer nada, porque não teríamos nenhuma relação com o mundo externo, né? Qualquer objeto que eu toque, eu estou passando para ele uma informação. Agora, por exemplo, eu estou depositando meu peso aqui em cima dessa mesa. Tá certo? A minha voz está afetando os seus tímpanos, e assim por diante. Se eu suprimir do meu ser toda a possibilidade que eu tenha de agir sobre os outros objetos, da onde que eu vou conhecê-los? Como eu vou ter algum feedback? Não teria nada. Então, isso quer dizer, se é impossível você deduzir do mero fato o valor, também é impossível você se contentar com a ideia de que todos os valores são projetivos. E de que, se houver algum fundamento da ética e da moral, ele tem que ser procurado puramente no sujeito, como Kant tentou fazer. Quer dizer, com a ideia do imperativo categórico. Quer dizer, eu não posso ter a certeza de que tais ou quais ações são boas em si mesmas, mas eu sou obrigado a praticá-las, porque abaixo e fora disso eu sairia, vamos dizer, cairia fora da dignidade humana. Mas que raio de dignidade humana é essa? Como é que eu vou provar a dignidade humana? Mas ele vai entrar aí na consideração de que os seres humanos são racionais, e daí para fazer todo um rodeio para chegar no tal do imperativo categórico, que quando ele diz imperativo categórico, ele está querendo dizer assim: é apenas porque sim. Tem que ser assim, por quê, professor? Porque sim. Tá certo? Então, quer dizer que todo o racionalismo aparente da crítica da razão pura é abolido na crítica da razão prática em favor do mero imperativo categórico. E a questão ficou assim, e muita gente se contentou com isso, por quê? Porque esta perspectiva, que fazia a abstração dos valores, era conveniente para o mundo das ciências, tanto das ciências naturais quanto das ciências sociais. Quer dizer, a abstinência de juízo de valor. Não é isso? Então, isso continua assim por muito tempo, até que no século XX, dois filósofos, um foi Max Scheler, outro foi Nicolai Hartmann, propuseram a ideia de que os valores existem, eles estão nas coisas, eles existem objetivamente, e eles são reconhecíveis. Né? Ou seja, uma criança pequena, um bebê de colo já reconhece valores. Né? Se você dá para ele uma coisa gostosa, ele gosta, e se você dá uma coisa ruim, ele não gosta. Hoje em dia já existem estudos feitos que mostram que bebês de colo reconhecem beleza. Você mostra rosto bonito para eles, eles sorriem, mostra rosto feio, eles choram. Então, isso seria absolutamente impossível se a coisa fosse puramente projetiva. Quer dizer, existem traços objetivos da beleza, da bondade e até da utilidade, que é uma relação que as coisas têm conosco. Tá certo? Elas têm essa relação conosco, mas essa relação está apenas em nós. Por exemplo, se eu quero construir um móvel, eu preciso de um pedaço de madeira. Funcionaria do mesmo jeito se eu tentasse construí-lo com bananas? Né? Não, quer dizer, a banana não tem em si a qualidade requerida para poder servir de matéria-prima para uma mesa, uma cadeira, etc., etc. Do mesmo modo, os instrumentos que eu me utilizo, tá certo? Por exemplo, eu posso pregar um prego com um martelo, mas não posso fazer o mesmo com um alfinete. Usar o alfinete com pregar o prego, tá certo? Então, existe uma certa adequação na relação entre esses objetos e o ser humano. E essa relação não pode ser dita completamente projetiva, porque algo no objeto tem de responder à minha expectativa, responder ao modo pelo qual eu o uso, tá certo? Então, você pode dizer, por exemplo, que valores como a beleza estão no próprio objeto, faltando apenas ser reconhecidos, e que a utilidade não está propriamente no objeto, mas numa certa relação que ela tem conosco, quer dizer, é útil para nós. É verdade que é para nós, mas não depende só de nós. Não é puramente projetivo. Se fosse puramente projetivo, eu poderia usar qualquer objeto para qualquer finalidade e sempre deveria funcionar. Então, a explicação do Kant de que o único fundamento objetivo dessas coisas é que todos os seres humanos têm o mesmo aparato de percepção não funciona absolutamente, porque só multiplica o problema. O fato de eu perceber igual aos outros não adianta nada se aquilo que eu estou percebendo não tem uma contrapartida objetiva. Na verdade, toda esta fase da filosofia, que começa com Descartes até o século XIX, ela padece de um abstracionismo que chega a ser doentio, onde você, do campo total da experiência, no campo total da experiência, você introduz algumas distinções que são puramente racionais, são da sua conveniência metodológica, por assim dizer, e em seguida você acredita que essas distinções existem na realidade. Por exemplo, a distinção entre o que eu percebo com os sentidos e a qualidade que eu atribuo. Não é isso? Essa distinção, ela só existe por uma análise posterior. Ela não existe na experiência. Não é isso? Por exemplo, se você vê uma mulher bonita e você vê uma mocreia, pior ainda, pelada. Não é que você simplesmente vê as duas com a sua capacidade óptica e depois você vai concluir que a primeira é bonita, a segunda é feia. Não, a reação é imediata. Pelo menos para mim é, acho que para todo mundo é assim. Né? Não é isso? Se você vê certas figuras monstruosas, nojentas, que hoje abundam no cinema, porque você sabe que a era do sexo acabou, agora não é mais sexo. Agora é sangue, pus, feridas pisadas, né? Furúnculos. Né? Todas essas coisas que você vê, você, evidentemente, você tem uma reação que é imediata, né? Que você vê e depois, meia hora depois, você vai pensar aquilo é feio ou bonito. Isso não existe. Isso quer dizer que a distinção entre a percepção e o juízo de valor é uma abstração. Ela é uma abstração feita a posteriori. Ou seja, você recorda a percepção que você teve e você nota que nela algumas informações chegaram a você pelos cinco sentidos e tem uma outra que você não sabe por onde chegou. Não é isso que você vai chamar o valor. Não é isso? Então, você fez essa distinção e não sabendo de onde veio o tal do valor, bom, você conclui, então deve ter sido uma contribuição minha, uma projeção minha. Na verdade, esse raciocínio, se levado às suas últimas consequências, pode se aplicar até mesmo às percepções dos sentidos. Porque aquilo que você vê, você pode, sobre aquilo que você vê, você pode sempre lançar a pergunta séptica: como é que eu sei que isso que eu estou vendo está no objeto mesmo, ou se é apenas uma reação interna dos meus órgãos sensitivos, uma reação interna do meu corpo. Esse é o argumento de David Hume, né? Nós nunca temos certeza de nada que nós estamos vendo, porque o que eu percebo, na verdade, são as alterações que se passaram no meu corpo apenas. É isso? Mas também essa análise é feita posteriormente. Por exemplo, se você está andando a cavalo, tá certo? Você pode, depois que você desceu do cavalo e sentou na sua cadeira tranquilamente, você examinar quais os dados daquela experiência que vieram pelos cinco sentidos e quais que vieram de uma outra fonte. Mas na hora que você está andando ali, você não pode fazer isso. Ou se você está andando de bicicleta. Quer dizer, vem, a experiência tem esta característica que eu chamo o círculo de latência. Ela nunca se resume àquilo que pode chegar pelos cinco sentidos. Nunca, em hipótese alguma. Isso quer dizer não apenas que todo e qualquer objeto tem algumas propriedades que vão além daquilo que ela comunica aos cinco sentidos, mas eu também, todo e qualquer ato de percepção, eu estou percebendo algo que vai além dos cinco sentidos. Tá certo? Não é uma premonição, não é uma adivinhação, é simplesmente, bom, não sabemos o que é. Tá certo? Bom, isso é, até sabe, hoje sabemos, mas era assim que se colocava o problema até o século XIX. O filósofo Alain, o Émile Chartier, ele falava de uma antecipação na percepção. Quer dizer, toda percepção, além dos dados dos cinco sentidos, existe uma, implica uma antecipação de alguma coisa. Por exemplo, no caso que eu cito do cachorro que está deitado, você não sabe se ele vai latir, se ele vai te morder, se ele vai ficar deitado, você não sabe o que ele vai fazer. Tá certo? Então eu digo, bom, se isto fosse uma antecipação, a antecipação teria que partir puramente de mim. Não é isso? Mas, preste bem atenção, mesmo que eu não consiga antecipar nada, eu sei que há uma série de coisas que o cachorro pode fazer. Por quê? Porque são características de cachorro e outras não são. Eu sei que o cachorro não vai miar, por exemplo. Não é isso? Nem sair voando. Se eu não souber nem disso, então eu não sei que é um cachorro. Então, isso quer dizer que existem algumas informações que estão para além dos sentidos, mas que são percebidas imediatamente na própria articulação dos sentidos, na própria articulação dos traços sensoriais que estão presentes no objeto. E isso aí é o quê? É o senso da forma do objeto. Hã? Pelos cinco sentidos, eu não posso perceber a forma no sentido aristotélico, eu só percebo a figura. Nessa figura, como se fosse um recorte puramente visual. Mas se eu perceber somente um recorte puramente visual, eu não saberia distinguir entre um cachorro e o desenho de um cachorro, a fotografia de um cachorro, e no entanto eu sei. Então, Aristóteles diz, a forma é como se fosse o algoritmo, o padrão da unidade interna da própria coisa. E tudo o que nós percebemos assim. Nós só não percebemos assim as coisas que realmente não são nada. Por exemplo, você tem, houve um incêndio, você vai lá, você vê um monte de pedaços, detritos de coisas que você não sabe o que é. Então é como dizer, bom, elas são apenas, elas não têm uma existência por si, elas não são nada por si, elas são apenas pedaços que sobraram de outras coisas. Tá certo? Então, por assim dizer, elas não têm uma definição própria, elas não são uma substância. Sob certo aspecto, são uma substância também, no sentido de que existem. Tá certo? Mas em tudo o que eu percebo, e isso é assim desde que você é pequenininho, né? Eu percebo algo além dos dados dos sentidos. Eu percebo o quê? A coisa, meu Deus do céu. Eu não percebo assim um aspecto visual, um aspecto tátil, um aspecto auditivo e depois vou somando. Isso não acontece. Eu percebo tudo isso junto. Agora, aí vem o problema do que os escolares chamavam os sensos comunes. Os sensos comunes é uma função pela qual você articula as percepções dos vários sentidos. Então, essa função deve existir de algum modo, mas o fato é que a articulação não é posterior, ela é imediata. E não sou só eu que articulo as percepções dos vários sentidos. Não, os vários dados sensoriais têm que estar articulados no próprio objeto. Senão eu perceberia apenas pedaço e montaria um outro objeto na minha mente, o que é absolutamente impossível. Portanto, existe em todo objeto, além das suas qualidades sensíveis, a sua forma. E a forma o que que é? É o que ele é, é o quid, é a substância. Ou seja, o que nós percebemos, na verdade, são substâncias. As qualidades. Nós, daí pergunta seria o seguinte: você chega a perceber qualidades sensíveis? Não, meu filho, você não percebe qualidade sensível nenhuma. Qualidade sensível é uma distinção abstrativa que você faz depois. É? Você já viu uma cor voando por aí? Não tem. Um som sem origem que sai do nada? Não tem. Uma sensação tátil onde não existe nada? Não tem. Não é isso? Portanto, a ideia de que essa ideia começa na filosofia moderna, de que a ideia das qualidades primárias e secundárias. Então, qualidades primárias são aquelas que eu posso medir, né? Quer dizer, a extensão, o peso, etc, etc. E as outras são todas qualidades secundárias ou subjetivas, como o gosto, a cor, etc, etc. Isso é um absurdo total. Isso nunca existiu. Isso são abstrações que você faz a posteriori, mediante uma análise mal feita do ato de percepção. Quer dizer, quem isola da forma do objeto a sua cor sou eu, e não o objeto. O objeto não pode fazer isso. Né? Entra um gato aí e meia hora depois chega a cor do gato. Ele não pode fazer isso. Como é que eu testo isso? Eu não posso fazer isto. É? Quando eu me olho no espelho, não é isso? Eu, se eu estou a 2 metros do espelho, eu me vejo a 2 metros. E se eu chego perto, eu me vejo perto, não é isso? Eu me vejo lá com a mesma cara que eu tive sempre que eu vi no outro espelho. Eu não posso mudar isso à minha vontade. Portanto, essa limitação não está só no sujeito que percebe, mas no próprio objeto. Nenhum objeto é apenas um aglomerado de qualidades sensíveis. Ele tem uma forma, né? E ele é percebido com esta forma. A forma é, na verdade, a primeira coisa que você percebe do objeto, né? Agora, as qualidades separadas é você que as separa na sua mente, elas nunca estiveram separadas. Você pode examinar qualquer experiência sensível, você vai ver que é sempre assim. Nunca se percebe nenhuma qualidade isolada, nunca em hipótese alguma. Hã? Mesmo, por exemplo, se você tem a sensação de uma dor, você sabe se esta dor vem de fora ou de dentro. Hã? Por exemplo, se você levou uma agulhada, você percebe a dor junto com a picada da agulha. E se é uma dor causada por um estado patológico interno que não teve a causa externa, você também percebe. Não é isto? Então, se você dá uma martelada no dedo, você percebe a martelada junto com a dor. Agora, se o dedo começa a doer sem martelada, você também percebe que veio de, aí você percebe que veio de dentro. Portanto, toda percepção é uma síntese instantânea de qualidades inseparáveis. Tá entendendo? E até onde vão essas qualidades? Eu digo, bom, depende da riqueza da percepção, depende do momento e depende das qualidades do próprio objeto. Não é isso? Por exemplo, você percebe uma banana. Para pessoas que gostam de banana, isso é um negócio assim que lembra uma sensação gustativa boa. Para mim não lembra nada, eu sou indiferente às bananas. Mas você não vai perceber qualidades morais na banana. Hã? Você não vai dizer esta banana é santa, né? Ou esta banana é assassina. Não vai perceber isso, porque simplesmente não está lá. Não é isso? Então, quer dizer que o ato de percepção humana, ele é uma coisa enormemente mais complexa do que toda a filosofia moderna supôs. Ela achou que partindo da ideia dos 5 sentidos, e acreditando que a coisa real é a que nos chega pelos 5 sentidos e que tudo mais deve ser procurado na mente do sujeito e não no objeto, ela leva, vamos dizer, a conclusões inteiramente aberrantes como essa do Kant, né? Isso de que, como não podemos deduzir do fato o valor, e eu defini já antecipadamente, defini o fato como aquilo que me chegou pelos 5 sentidos, tá certo? Então daí, de fato, toda a ética material se torna impossível. Tá certo? Mas esta, claro que essa análise é muito mal feita, né? Ela toma como objetiva uma distinção que foi o próprio sujeito que fez, né? Que é, por exemplo, a distinção onde é claro que você tem ver não é a mesma coisa que ouvir, né? Ouvir não é a mesma coisa que você degustar, de claro que não é. Esses 5 sentidos, eles são distintos no, na operação do sujeito, mas e na presença do objeto? Né? O gosto da banana é separado da banana? É? Então, assim, é no meu ato de percepção que tem aí a raiz da abstração posterior que eu faço. Não é isso? Porque eu tenho sentidos diferentes. Mas as qualidades sensíveis que estão no objeto não são separadas umas das outras, como, por exemplo, a minha audição é separada da minha percepção visual. Não é isso? Essa separação é que está em mim e não no objeto. Então, curiosamente, aí houve uma inversão. Quer dizer, a separação que existe no sujeito apenas é tida como se estivesse no objeto. E a fusão das várias qualidades na síntese concreta de um objeto real, que está no objeto, é tida como se estivesse no sujeito. É claro que tudo isto é loucura. Tá certo? Mas, vamos dizer, são erros que são naturalmente cometidos no curso da busca da verdade. Todos nós estamos sujeitos a cometer erros monstruosos, e se você é um filósofo importante, os seus erros, junto com os seus acertos, vão se transmitir a uma massa imensa de pessoas. Você vê que da ideia da ética formal, ou seja, de que nós só podemos fazer proposições ético-morais como se fossem equações sem conteúdo valorativo, vai surgir toda uma tradição nas ciências sociais, que é a da abstinência dos juízos de valor. Vai sobretudo com Augusto Comte, e se consolida com Max Weber, e depois na escola funcionalista, na escola estruturalista, etc, etc. Então, as ciências sociais, elas tentam estudar o ser humano na sua vida social, independentemente de juízo de valor. Agora, de bom, o antropólogo, o sociólogo, ele pode fazer isso se ele quiser, tá certo? Mas na conduta das pessoas que ele está examinando, os seus atos estão separados dos valores que os inspiram? Não. E eu posso, como pretendia o Max Weber, fazer abstinência de valores ao mesmo tempo em que eu levo em conta esses valores na conduta do seu fulano, do seu ciclano? Isso me colocaria numa posição absolutamente inumana, acima dos conflitos humanos. Quer dizer, eu sou o puro eu observador, de que falava o Gurdjieff, já voltaria ao Gurdjieff daqui a pouco. E eu não participo dos valores que as pessoas comungam e que as inspiram, mas eu os conheço. Ora, isto faz de mim o quê? Um psicopata. Essa é a definição do psicopata. Ele não participa dos sentimentos morais, mas ele os conhece e ele os reconhece nos outros. Então, isso quer dizer que uma psicopatia controlada se torna o preceito metodológico fundamental das ciências sociais. Daí vocês entendem por que o impacto das ciências sociais na sociedade humana teve resultados tão catastróficos. Veja, isso quer dizer que você participar dos sentimentos comuns e você entender os sentimentos dos outros, porque você comunga deles, positiva ou negativamente. Isso é, por alguns sentimentos você tem empatia, por outros você tem antipatia. Se em vez de conhecer assim, você o conhece como um puro observador, colocando-se, portanto, na posição do psicopata, que não participa dos valores, mas os conhece e pode manipulá-los, é claro que a sua influência sobre a sociedade consistirá em tornar as pessoas tapadas, cegas e insensíveis aos valores. Não é óbvio isto? Então, isso quer dizer que a ciência social, pela sua mera existência, independentemente das intenções boas ou malignas dos seus fundadores e praticantes, a presença delas na sociedade já tem este resultado. E esse resultado só pode ser evitado caso a noção da abstinência do juízo de valor seja completamente invertida no seu funcionamento. Ou seja, a abstinência do juízo de valor só vale como uma preliminar, assim como um juiz de direito, ele não opta antecipadamente por uma das partes em disputa, mas ele vai ter que optar no fim. Então, isto quer dizer que abstinência de valor, juízo de valor, só vale como um preceito metodológico, não como orientação geral da prática científica. Está entendendo? Quer dizer, é uma abstinência provisória, temporária, que não pode permanecer assim. Então, isto eu estou falando independentemente da desonestidade dos cientistas sociais, né? Que tem até um antropólogo polonês, Andriski, que escreveu um livro, Ciência Social como Feitiçaria. Ele disse, esta é a feitiçaria. Você faz um feitiço de modo que os praticantes das ciências sociais e, portanto, todos aqueles que são colocados sob a sua influência se tornam insensíveis aos valores que para as pessoas reais são os mais sagrados, mais importantes, pelos quais elas morrem. Não é isso? E você instantaneamente se sente um ser superior. Ora, isto foi transformado, quer dizer, de um preceito científico, pseudocientífico das ciências sociais. Bom, nas ciências sociais elas já tiveram algumas consequências devastadoras. Por exemplo, o próprio Max Weber era um sujeito que, por temperamento, era um homem ético, um homem que se revoltava contra a injustiça, o mal, etc., etc. Mas, como cientista social, ele queria fazer abstinência de juízo de valor. Ele teve várias crises nervosas, ele teve uma paralisia nervosa por 5 anos, falou, eu sei por quê, porque isso aí não dá para fazer, o que você está tentando fazer destrói qualquer cérebro humano, né? Mas esta mesma coisa que surge na esfera das ciências sociais é transformada num método psicológico pelo Jorge Gurdjieff. Jorge Gurdjieff ensinava aos seus discípulos o seguinte: é você ter sempre, ao lado da sua conduta, você destaca um certo pedaço que ele chama do eu observador. O eu observador não julga e não decide, ele só anota. À medida que você vai praticando isso, e eu pratiquei isso durante uns 6 meses, tinha a conclusão que estava ficando biruta, tinha que parar com aquele negócio. Você realmente se sente um extraterrestre, mas um extraterrestre superior, que não participa das vãs agitações humanas, e que tem uma visão puramente cognitiva, né, e contemplativa da realidade. E isso é tido pelos gurdjieffianos como uma prática que iria elevar as pessoas, não é isso? Muito acima dos pessoas comuns. Quer dizer, isso era uma caminhada mística. Eu digo, mas espera aí, espera aí, espera aí. Os místicos cuja vida eu estudei não faziam nada disso. Ao contrário, eles tentavam contemplar aquilo que era sumamente bom e amável. Não é isso? E não o contemplavam com neutralidade. Eu vou aqui contemplar Deus, eu vou aqui contemplar o diabo, mas aqui o observador está nem ligando o que que é. Não é isso? Eu vou aqui estudar a vida de São Francisco de Assis e a vida do Jim Jones, assim, sem, né? Só observando. Eu digo, bom, eu vi quanto as práticas gurdjieffianas e similares imbecilizam as pessoas, mas assim, num prazo muito breve. É isso. Se vocês lerem o livro do Louis Povels, certo, seria Povels, mas a França todo mundo fala Povels, Monsieur Gurdjieff, que nunca se livrou do respeito que ele tinha pelo Gurdjieff, vocês verão que sofrimento psíquico intenso ele passou pela sua experiência com o Gurdjieff, até que uma hora que ele percebeu, eu estou morrendo. Isso não era morte iniciada, que era morte de verdade. E daí, evidentemente, ele saiu correndo, tarde demais, e passou o resto da sua vida tentando se recuperar daquilo. Eu vou contar mais coisas disso no curso de esoterismo. Estou mencionando aqui só de passagem, para exemplificar o que eu estou dizendo. Mas aquilo que o Gurdjieff ensinava aos seus discípulos com relação ao eu observador, quer dizer, esse distanciamento infinito do fluxo das ações e emoções humanas, isso que o praticante gurdjieffiano deve cultivar em si mesmo, é a mesmíssima coisa que os cientistas sociais estavam fazendo. Então, é evidente que a esta ciência social, a ciência social assim formulada, né? Alguns cientistas sociais reagiram de uma maneira violentíssima. E a reação veio da onde? Dos marxistas. Os marxistas não podem aceitar nenhum tipo de formalismo, porque o formalismo é um método característico do pensamento burguês. Né? O burguês isola as coisas das condições reais nas quais elas existem. Diz Karl Marx, isso acontece porque o burguês não pega no pesado. Então, para ele, a mercadoria é apenas um valor que está marcado num papel e não é uma coisa real que ele teve que fazer com as suas próprias mãos. Pode ser, pode não ser. Mas o fato é que, por este motivo, o burguês tende a ver as coisas tudo como abstrações. Tá certo? E o teórico socialista, como é contra o burguês, ele também vai ser contra isso e vai protestar veementemente contra o formalismo na ética, em nome do quê? Da ética socialista. Que, por sua vez, não nega a existência dos valores, mas os identifica com um certo processo histórico cuja finalidade já está declarada de antemão, que é chegar ao tal do socialismo. E este passa a ser o valor supremo e tudo começa a ser julgado em função deste valor supremo a ser realizado no futuro. Se vocês assistiram as minhas aulas sobre mentalidade revolucionária, vocês vão ver que arrogar-se no presente a autoridade moral do futuro é a base da mentalidade revolucionária. Autoridade de um futuro hipotético, que por definição não pode chegar. Não é que ele não pode chegar, não, isso é um ideal que não é realizável neste mundo. Não é por isto. Ele não pode ser realizado não porque ele é contraditado pelas condições materiais, né, deploráveis deste planeta, mas porque ele é intrinsecamente contraditório. Quer dizer, um movimento cuja autoridade advém totalmente de uma hipótese futura não pode realizá-la no presente porque ele se destituiria dessa autoridade imediatamente. Quer dizer, que se você já realizou o socialismo, ele já está aí, muito bem, então agora você pode ser julgado pelos resultados das suas ações. E daí acabou o processo revolucionário. Então, se tudo que está na concepção socialista, que o pessoal depois discute, sobretudo os burgueses discutem, os economistas e sociólogos burgueses discutem do ponto de vista da sua exequibilidade prática ou da sua viabilidade, tá certo? Contestando, evidentemente, dizendo que não é possível realizar por isso, por aquilo, por aquilo, você já poderia perceber tudo isso sem você contrastar o conceito com nada fora dele mesmo. O conceito da luta de classes é autocontraditório. O conceito da luta de classes como motor da história é autocontraditório. O conceito do socialismo é autocontraditório e assim por diante. Então, é claro que você diz, bom, aquilo que é autocontraditório em si mesmo, não depende, para que você o perceba, de experiência nenhuma, depende apenas de uma análise lógica. Não é isso? Agora, os burgueses ficaram durante 100 anos argumentando contra o socialismo na base da experiência. E digo, olha, se um sujeito vem a mim com uma proposição de que 2 mais 2 é 5, eu preciso esperar a experiência e fazer milhares de contas, eu conto aqui, né? Duas bananas mais duas bananas para ver se dá cinco, enquanto duas bolinhas mais duas bolinhas, dois abacaxi mais duas. Preciso da experiência inteira para provar que isso não é assim? Não, é só examinar o conceito em si mesmo. O conceito inteiro do socialismo é assim. E, sobretudo, o conceito da própria revolução, do próprio processo revolucionário. O conceito da praxis, né? Quer dizer, a teoria marxista, ela não é uma teoria pronta. Não, ela é uma teoria que se fará no curso da praxis. Não é isso? Então, bom, uma coisa é você ter uma teoria e corrigi-la ou modificá-la de acordo com a experiência. Mas você dizer que a própria praxis vai gerar a teoria? Falei, isso é absolutamente impossível. Se você não tem teoria nenhuma, você vai praticar o quê? Hã? Então, a teoria tem que ter uma. Por mais que você deseje enaltecer a importância da praxis no processo teorizante, alguma teoria que seja válida em si mesmo, independentemente da prática, você tem que ter de antemão, senão não dá para fazer nada. Eu expliquei um pouco disso no Jardim das Aflições. Um minutinho, vou pegar um café aqui. O conceito de você eliminar a luta de classes mediante o socialismo, ele é também autocontraditório. Porque no socialismo você funde o poder econômico, o poder político na mão de uma classe revolucionária. É? Portanto, você já estabeleceu entre essa classe e as demais classes uma distância infinitamente maior do que havia entre o burguês e o proletário, do que havia entre o nobre e o servo da gleba, etc, etc. Na verdade, você criou a tirania indestrutível, porque você não tem meios de ação. Né? Todo o poder político e econômico está na mão do mesmo grupo, oh, acabou, você não tem por onde agir. Você só vai agir se tiver dinheiro, só tem dinheiro se você tem poder político. Fechou. Ou seja, na hora que o senhor lê o Manifesto Comunista, um filósofo de verdade tem a obrigação de perceber isso imediatamente. Ninguém percebeu. Né? Ninguém percebeu. E por que não perceberam? Por que que os filósofos, sociólogos burgueses não perceberam? Nem o Bruno Baverck, nem o von Mises, nem ninguém. Ninguém percebeu porque estavam todos intoxicados de ética formal kantiana. Ou seja, eles não teriam, ninguém teria se iludido com o marxismo, seja para aderir a ele, seja para criticá-lo de maneira inadequada, sem ter sido previamente imbecilizado pelo kantismo. Está entendendo? Agora, o marxismo passou, mas o kantismo está aí. Hã? Vocês se lembram de um filme chamado 2001, Odisseia no Espaço? O filme foi feito em 1968 e teve um impacto terrível. Não? Era a imagem do futuro. Isso quer dizer que no ano 2001, por volta do 2001, seria finalmente revelado ao mundo o senhor da evolução darwiniana, sob a forma de um monolito preto, que teria aparecido para o macaco, não sei, nos antropóides, não sei quando, e que voltaria a aparecer na Lua, né, inaugurando então a nova etapa da evolução. Quantos anos faz que nós passamos o ano de 2001? 16 anos. Até agora não aconteceu nada. Né? Então, quando você vê esse tipo de ilusão imbecil que se propaga pelas massas e todo mundo acredita naquilo piamente, ao mesmo tempo que duvida de outros fatos notórios, não é isso? Fatos que são comprováveis com os olhos da cara, como, por exemplo, os documentos falsos do Obama. Você acredita no 2001, Odisseia no Espaço, e nega os documentos do Obama serem falsos? Meu Deus do céu! Quer dizer, aí você já passou da idiotice, né? Isso aqui é endêmico. E eu digo para vocês, nada disso teria acontecido sem Immanuel Kant. Porque eu acho que o Kant fez tanto mal às pessoas, que você pegar, por exemplo, o Roger Scruton, é um homem do talento extraordinário, é um gênio. Ele é um gênio em tudo, ele faz música, ele é fazendeiro, ele é artista, ele escreve sobre estética, sobre teoria do conhecimento, sobre política, tudo é genial. Só onde ele falha é porque ele está levando o Kant a sério. O kantismo é uma doença. Você tem que jogar fora assim, com desprezo. Diz, olha, não se aproveita nada disso aqui. Realmente nada. Né? Isto é tudo uma bolha de sabão verbal. Toda a proposta cognitiva do Kant é inviável. E a proposta dele para a humanidade de alcançar a paz perpétua é absolutamente ridícula e só pode resultar num morticínio sem fim, quer ele saiba ou não. Então, você vê aqui, na modernidade, o primeiro grito da modernidade foi que haveria a paz. Se acabasse as disputas de religião e cada nação tivesse a religião que bem entendesse. É assim? Era, não lembro qual era a expressão latina, conforme o seu rei, tal a sua religião. Então aí você forma os Estados Nacionais. Compara as guerras que houve entre os Estados Nacionais com as guerras que houve no tempo do feudalismo. Foram infinitamente piores. Não é isto? Daí mais tarde eles disseram: não, então para instaurar a paz perpétua nós temos que acabar com essas dinastias reais e instituir as nações como repúblicas independentes. Então a onda de independência, independência americana, independência da Argentina, independência do Brasil, todo lugar, né? Ah, vamos criar nações independentes. Bom, as guerras que houve entre as nações independentes foram infinitamente piores do que as guerras entre as dinastias. Houve aí, veja, para a formação de uma dessas repúblicas independentes, que é os Estados Unidos, teve que fazer a Guerra Civil, que não tem nada a ver com a escravidão, mas era uma disputa entre o poder central e poderes locais, que matou mais gente do que todas as guerras anteriores somadas. Foi a maior guerra da história até então. Isso dentro de um país. Daí quando você chega na Primeira Guerra Mundial, já é sangueira, generalizada. Então daí surge a ideia: ah, mas para acabar com a sangueira nós temos que acabar com as nações independentes. Temos que fazer o governo global. Você imagina o que vai vir por aí. Quer dizer, toda esta coisa, vamos dizer, da paz perpétua, da utopia global, etc., venha por onde vier. Isso aí não é sem culpar o marxismo. O marxismo é um capítulo no meio de uma série. Pior de todas é a utopia tecnológica, de que através da tecnologia nós vamos controlar o mal e acabar com o sofrimento. Não é isso? Então, por exemplo, você está ficando velho? Bom, é só matar um bebê e tirar as células dele para você. Não é delícia? Você não vai lembrar, você não viu o bebê, você não sabe quem é. Então, isso aí você sabe que na produção de cosméticos isso é uma coisa banal hoje em dia. E também, vamos dizer, você, para organizar este mundo de maneira racional e científica, é preciso controlar a população. Por exemplo, é preciso esterilizar um bando de mulher. Né? A Planned Parenthood foi fundada para isto. E para esterilizar, sobretudo, o quê? As mulheres pretas. Que é a fundadora, a tal da Margaret Sanger, a racista louca, nazista. Ela falou: não, a gente não precisa matar os pretos, é só você esterilizar, as mulheres não nascem mais. Uma coisa simples, indolor, né? Então, e essa porcaria recebe dinheiro do governo americano até hoje. E se você fala que vai cortar as verbas, as pessoas choram, falam: não, mas e os direitos das mulheres, coitadinhas, essas que estão se submetendo a abortos ilegais, elas morrem aos milhões. No Brasil diziam isso: morrem milhões de mulheres em abortos ilegais. Quando você vai ver no SUS, morrem 100 mulheres por ano com abortos ilegais. Não é 1.000, nem 10.000, nem 100.000, nem muito menos 1 milhão. E o pessoal mente e sabe que está mentindo. O Lula confessou que mentiu a esse respeito. Não é isso? Ele disse: bom, se a humanidade inteira quer ser feita de trouxa e cair nas coisas, ela que vá. Mas, se você estuda, você tem consciência disso, você mesmo não pode se deixar enganar por isto. Não é isso? A não ser que você tenha aquele famoso medo de ficar sozinho. Não é isso? Então, o que que vão dizer de mim se eu desmentir? Eu digo: bom, você não precisa sair desmentindo para todo mundo, basta você saber. Se alguém lhe perguntar, você diz. Se não perguntar, você não diz nada. Tá certo? Também não adianta nós tentarmos substituir todas essas utopias por uma utopia do conhecimento. E daí nós estaríamos repetindo o Kant. Seria o iluminismo de novo. Agora nós vamos disseminar o conhecimento e todo mundo será sábio. Eu falei: isso nunca vai acontecer, meu filho. Porque o conhecimento não é um problema de você disseminar, é um problema das pessoas quererem. Não é isto? Então, você acha que as massas todas estão ávidas por conhecimento? O sujeito dizendo: ah, eu preciso ler Aristóteles, preciso da física quântica, né? Eu preciso aprender o cálculo infinitesimal. Você acha mesmo? Os caras estão um pouco se lixando, pô. Eles querem ver futebol e televisão, né? E comer a mulher do vizinho, se possível, tá certo? Então, a massa está interessada nessas coisas, tá certo? E se ela é enganada, falo: bom, eu não vou culpar as massas por causa disso. Porque, vamos dizer, o desejo do conhecimento, ele é natural no ser humano, mas ele tem que ser ativado por algum fenômeno. O próprio Aristóteles, não é? Você lê no começo da Metafísica, ele diz: todos os homens têm por natureza o direito de conhecer. Mas, porém, mais adiante ele diz que o espírito da filosofia nasce do espanto. Hã? Ou seja, quando você vê alguma incongruência, intolerável, e daí você começa a pensar para resolver essa incongruência. Mas se você não viu nenhuma, meu filho. E, na verdade, o número de defesas que o ser humano tem contra a percepção da incongruência é enorme. Claro que isso gera novas incongruências no fundo, mas quem está ligando para o que se passa no fundo? Como dizia Miguel de Unamuno, no fundo até um caranguejo resolve equações. Né? A vida das pessoas não se passa no fundo, mas na superfície do dia a dia. É nisso que elas estão prestando atenção. Nós não vamos conseguir modificar isso. Nós não vamos conseguir fazer uma humanidade iluminada. É? Nós não temos esta pretensão. Não nego que talvez a humanidade possa querer ser iluminada amanhã ou depois, mas por enquanto não deu o menor sinal de que quer. Mas há pessoas que querem. E a estas pessoas que querem, nós não podemos negar o conhecimento. Quem são as pessoas que querem? Bom, são vocês, vai. É? Porque se o sujeito entra numa faculdade de ciências sociais, não, o que ele está procurando é um diploma para ele poder exercer uma profissão que ele não conhece. É? Agora, se ele vem aqui, eu não vou dar diploma nenhum, meu filho, você não vai conseguir emprego nenhum, né, com este curso. Você vai adquirir o conhecimento, se é isso que você quer, bom, é isso que nós estamos fornecendo aqui. Hoje em dia existem muitos cursos excelentes, a maior parte deles criados por alunos meus. Pensa, para aprender latim, para ler Cícero, né? Tu vai lá no Rafael Falcon, né? E outros cursos, né? Então, nós começamos aqui, nós inauguramos uma tradição que não vai parar mais, que é a tradição em busca do conhecimento. Isto nunca aconteceu no Brasil, né? Todas as reformas educacionais e culturais que houve no Brasil tinham outros objetivos. Se você pegar a reforma do Anísio Teixeira, feita no tempo do Getúlio, o objetivo era copiar os modelos criados nos Estados Unidos pelo John Dewey, que eram tidos como muito eficazes, mas que hoje nós sabemos que destruíram a educação americana. Leia o livro da Charlotte Iserbeit, Deliberate Dumbing Down of America, né? A estupidificação deliberada da América. Você vai ver que o John Dewey, né, muito contribuiu para isso. Então, John Dewey era um herdeiro indireto, de algum modo, da tradição kantiana e da tradição iluminista. É isso. E acreditava assim, na educação obrigatória para todos, tudo que o Anísio Teixeira também acreditava. Eu não acredito em educação obrigatória para ninguém, porque ninguém aprende o que não quer. Né? Eu acredito em você deixar os estímulos, os chamarizes soltos por aí, e quem quiser pega, não é isso? Se não quiser, o que nós vamos fazer? Quer dizer, o sujeito vai ser ascensorista, ele vai ter que estudar 8 anos. Para ele aprender a distinguir o botão do primeiro andar do segundo andar, é isso que ele vai precisar fazer. Se ele souber só isto, dá para ele exercer a função de ascensorista o resto da vida sem problema. É isso? Para ele ser funcionário no posto de gasolina, o que ele precisa fazer? Apertar a válvula da gasolina e parar quando a máquina parar sozinha. Então, existe uma série de trabalhos que são muito simples, qualquer imbecil realiza. E as pessoas devem ter o direito de exercer essas profissões simplórias. E viver delas, né? Sem que venha, vamos dizer, um aparato educacional complicar isso aí. Você veja, nos anos 90, a Fundação Odebrecht estava pensando em lançar uma campanha na qual as pessoas, os pais e mães, reivindicariam melhor qualidade de ensino. Os pais, mães e os estudantes. Eu falei, mas vocês têm certeza? Eles pediram para eu escrever algo a respeito. Eu escrevi. Eu falei, isso é um absurdo. Porque não é isso que ninguém está querendo. Né? Em segundo lugar, quem disse que o ensino é dado para facilitar o acesso das pessoas a profissões melhores? Né? Não. O ensino e a educação, se ela se torna obrigatória, ela é um obstáculo à conquista das profissões melhores. Ela coloca dificuldades no caminho. Ah, você quer ser ascensorista? Mas aqui você tem que passar pelo primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, 8 séries. Você não podia ser ascensorista direto? Apenas sabendo um pouquinho de, né, ler, escrever, fazer conta? Poderia. Mas a educação coloca, ela em vez de ser um processo de democratização do acesso às oportunidades, ela é um processo de elitização. E foi feita para isso. E daí vem aquilo que o Randall Collins, o grande sociólogo americano, chama a sociedade das credenciais, credential society. Tudo que você vai fazer, você tem que ter a credencial. E antes, a conquista da credencial é um problema. Então, eu fiz ali essas duas observações. Primeiro, quem diz que as pessoas querem uma educação melhor? Elas querem um acesso mais fácil a profissões melhores. Com não o máximo de estudo, mas com o mínimo de estudo requerido. Agora, para certas profissões, eu digo, bom, eu quero ser professor de física quântica. Você vai ter que estudar um bocado. É isso? Eu quero ser professor de anatomia comparada. Você vai ter que estudar um bocado. Eu quero ser professor de neurofisiologia. Vai ter que estudar um bocado. Não é isso? Então, existem profissões que implicam necessariamente um estudo pela própria natureza da sua prática e outras que só implicam estudo. Por quê? Porque o Estado torna obrigatório. Então, o ensino universal obrigatório é um processo elitista, assim, descarado, cínico e praticamente invencível. É isso que vai obrigar vamos dizer, o pai, que às vezes está velho, doente, pai e a mãe estão velho, doente. Preciso da ajuda do menino, o menino não pode trabalhar, porque trabalho infantil é feio. Eu estou muito feliz de ter começado a trabalhar com 14 anos. Pelo menos aliviei um pouco o peso da minha mãe, que pesava sobre as costas da minha mãe. E aprendi muita coisa trabalhando que jamais teria aprendido na escola. Eu, assim, aos 16, 17 anos, eu via que eu tinha uma maturidade infinitamente superior aos dos meus amigos que estavam apenas estudando. Eu já sabia um monte de coisa sobre a sociedade humana que eles, vivendo naquele ambiente escolar, que é um ambiente artificial, tudo na escola é fingido e artificial, nada acontece de verdade. Por os cálculos que você faz na aula de matemática vão dar algum resultado? Vai cair uma ponte ou cair um prédio por causa dos seus cálculos? Vai cair um avião? Não, não vai acontecer nada. Você simplesmente tira uma nota mais baixa. Então, a escola é um ambiente artificial onde tudo é inconsequente. Onde você pode experimentar o que você quiser, porque nada vai ter resultado, nem bom nem mal. Apenas a sua nota e, eventualmente, um certo sucesso entre os seus colegas. Se bem que até esse sucesso é ambíguo, porque, em geral, os primeiros da classe são odiados. O sujeito acha que vai fazer um grande sucesso. Aqui nos Estados Unidos faz, mas no Brasil os primeiros da classe eram sempre odiados. Então, a escola é um ambiente artificial criado para retardar o amadurecimento das pessoas e para dificultar o acesso a profissões simples, que são aquelas das quais a maioria precisa desesperadamente. Então, claro que há outras profissões, como a própria nossa exige que a gente estude. É certo? Mas eu vou exigir que o ascensorista aqui, o condutor de carroça, estude tudo isso que nós estamos estudando aqui. E enquanto você não estudar, você não pode guiar a carroça, não pode ser ascensorista. O que é isso, pô? Né? Então, esta ilusão iluminista de que nós vamos agora libertar o ser humano das trevas da ignorância baseia-se no pressuposto de que as pessoas eram mantidas nas trevas da ignorância por uma autoridade religiosa que não as deixava estudar. Ora, se você estudar a história da igreja, você vê que quem mais se esforçou para alfabetizar a pessoa no mundo foi a igreja. E com relação às ciências, eu tenho dois livros aí, um livro, dois volumes, sobre o trabalho científico dos jesuítas. Só os jesuítas fizeram mais e mais importantes descobertas científicas do que qualquer outra comunidade no mundo. É isso? Mas havia esta mitologia, né, anticatólica que está em vigor até hoje. Ontem mesmo eu botei uma notinha no Facebook sobre, né, este anticatolicismo e anticristianismo geral no cinema. Isso aí entrou na cabeça do Kant, que, por isso você me perguntou, o que o Kant sabia do catolicismo? Nada. O que ele conhecia da filosofia escolástica? Nada. Quer dizer, a ignorância do seu fulano se torna um novo padrão julgamento universal. E as pessoas, vamos dizer, assim como, vamos dizer, o culto dos santos, dos mártires, dos heróis foi substituído pelo culto dos gênios, né? Que é uma coisa que até o século XVIII ninguém sabia que raio de coisa que era. Você vira, por exemplo, na corte de Luís XIV, né? Tinha lá o dramaturgo Jean Racine. Nós consideramos Jean Racine um gênio. Luiz XIV achava, ah, até que esse rapaz tem algum talento. Ele dizia a mesma coisa do Jean Racine e do cozinheiro dele. É? Shakespeare, o que que era Shakespeare? Era um cara da ralé, era um ator. E aí começa o culto dos gênios, e o culto dos gênios intimida você. É? Já viu o culto dos santos intimidar alguém? Não, ao contrário, o santo é o sujeito para o qual você reza. Você vai pedir para ele quebrar o seu galho, né? Agora, você vai rezar para o Kant? Não. Ele não vai te dar nada. Ele vai te dar um monte de dificuldade. Escreveu um livro terrivelmente complicado, que quanto mais você lê, menos você entende. E que quando você tiver assimilado tudo e as pessoas disserem que você é um gênio, aí você vai estar mais burro que nunca. Então, você vê, a modernidade inverteu tudo. Né? Isso quer dizer que nós devemos rejeitar a modernidade e voltar à Idade Média. Eu falei, voltar à Idade Média para quê? Para depois ter outro Renascimento, outra Reforma Protestante, outra Revolução Francesa e assim por diante. Isso é uma estupidez, idealizar a Idade Média. É só você ver qual era a população no tempo do tempo feudal e qual é a população hoje. Você vê, bom, é claro que hoje é impossível você criar aquilo. Nós temos aqui adiante, de algum modo, e tentar, vamos dizer, corrigir os erros, tá certo? Em vez de ficar empurrando com a barriga e criando novas utopias para substituir as velhas. O que nós temos que fazer, o que cada um de nós tem que fazer, é corrigir dentro da esfera de ação que lhe é própria e que lhe é acessível, corrigir esses erros que foram acumulados na cultura ao longo de séculos. E isso é perfeitamente possível. Você tem que corrigir primeiro na sua própria cabeça. Não é isso? Quer dizer, você perceber o mal que essas ideias estão lhe fazendo. Então, isso aí, na verdade, todos os filósofos modernos são culpados. Todos eles. Descartes é culpado, Bacon é culpado, Maquiavel é culpado, Kant é culpado. Quase todos eles. Quando escapa algum, escapa parcialmente, como Schelling, por exemplo. Mas que, no fim, ainda tem um pouco de rabo preso com essas coisas. É muito difícil se libertar disso. O século XX nos deu os instrumentos para nos libertar disso. Quer dizer, o pessoal que leu em profundidade essas obras do filósofo moderno e foi ali quando, o que prestava e o que não prestava, esse é um grande trabalho, que foi feito só no século XX. Hoje nós temos acesso a tudo isso e não tem mais motivo para você continuar preso nessas coisas. Não é isso? Então, bom, eu acho que isso lhes dá uma ideia do que é ética, ética formal, por que ela se arraigou tão profundamente em mentes de pessoas que nunca ouviram falar de Kant, que não tem a menor ideia do que é. Se você pegar, por exemplo, os nossos estudantes de ciências sociais, vai lá nas ciências sociais da USP e vê quantos leram Kant. É ninguém, absolutamente ninguém, nem na Faculdade de Filosofia eles leem, pois lê apostila. Não é isso? E quando lê, vamos dizer, o esforço de absorção é tanto que você tem que valorizar aquela porcaria para não reconhecer que você perdeu seu precioso tempo. Olha, reconhecer que foi feito de trouxa, eu acho que é um ato de coragem moral fora do comum. E isso eu sempre pratiquei, porque eu não me considero mais esperto que ninguém. Me fazer de trouxa não é difícil. Já fizeram várias vezes. Agora, depois que você percebeu, você continuar ali e falar assim também não, pé. Não tem um ditado que diz que a vergonha é a mãe do aprendizado. Nietzsche dizia, vergonha é mãe do aprendizado. Né? Agora, Nietzsche, com Nietzsche eu nunca me iludi muito. Eu sempre lia Nietzsche, gostava de ler, mas não acreditava numa palavra. É assim, é interessante, é sugestivo, mas pensando bem, não tem nada ali. Né? São apenas impressões que o cara teve num momento de lucidez, num dos intervalos das dores de cabeça horríveis da sífilis terciária, ele tinha uma sacação e escrevia rápido. Né? Então, Nietzsche é muito, muito estimulante, de algum modo. Mas realmente não pode ser levado a sério como filósofo. Não tem como levar. Né? É a mesma coisa, podemos dizer, do Heidegger. Você pensa, ah, o cara é um grande filósofo. Como é que o nego cai naquela coisa do nazismo, meu Deus do céu? Que é uma coisa. Se tu é idiota, né? Quer dizer, você acha mesmo assim que o país que você nasceu, os alemães, eles são o centro da realidade, eles são o topo da espécie humana. Eles vão dominar os outros e os outros vão achar bom. Né? Se você nascer, bom, mas agora tem que fazer aliança com o japonês. Agora você tem que provar que o japonês é a raça superior também. Né? E os italianos também. Agora vem, todo mundo virou raça superior. Então não tem raça superior nenhuma, pô. É uma coisa tão idiota. Né? Você vê, existe uma parte do argumento nazifascista que é muito boa, que são as críticas que eles fazem ao comunismo. É certo? Mas digo, mas bom, o que você quer pôr no lugar? O que você quer pôr no lugar não é um negócio apenas inexequível como o socialismo. É uma coisa muito mais idiota. Então, quer dizer, em segundo lugar, nós vimos que o surgimento dos Estados-nações, das repúblicas modernas, em substituição às antigas dinastias monárquicas, criou uma violência fora do comum. É claro que não vai ser aprofundando as ambições nacionalistas, expansionistas de uma nação, que você vai melhorar isso. Isso é a coisa mais óbvia do mundo, né? Então, mas também não vai ser abolindo as nações e criando um governo mundial. Ou seja, toda a tentativa de pensar o problema humano na sua totalidade e dar uma solução na sua totalidade é loucura. Né? O ser humano, ele tem uma antevisão de totalidade e unidade do universo. Se ele não tivesse, ele não poderia ter percepção nenhuma. Mas ele não pode atualizar essa percepção de totalidade na sua consciência. Ele não pode ter, agora estou vendo a totalidade. Você não pode ver a totalidade, porque você faz parte dela. Você não pode sair acima dela e vê-la. Só Deus pode fazer isso. Então, ele te dá uma certa antevisão da totalidade para você não se perder completamente. Então, quer dizer, toda visão holística é falsa por natureza. E hoje tem visão holística para tudo quanto é lado. Quer dizer, a visão holística se propaga hoje não só em escala planetária, mas intergaláctica, e se propaga também no sentido do microscópico, no sentido da estrutura celular, que agora nós vamos cruzar seres humanos com porcos para ver o que dá e vamos manipular geneticamente tudo. Tudo isso é o que é? Utopia tecnológica. É tão idiota quanto a utopia socialista, utopia nacional socialista, etc, etc. Mas, no entanto, de tudo isso sempre se aproveita alguma coisa. Se aproveita alguma coisa, né, do socialismo, da teoria socialista, da teoria de Marx. Se aproveita alguma coisa das ideias dos teóricos nazistas contra o comunismo, a crítica dele ao comunismo é até muito bem feita. Se aproveita da tecnologia, da tecnocracia, de tudo se aproveita alguma coisa, mas sempre só se aproveita um pedacinho. E nós aqui que estamos estudando, que dedicamos a nossa vida a isso, nós temos que ter uma clareza muito grande. Qual é o pedacinho que eu posso aproveitar em benefício de um certo número de pessoas que eu posso alcançar pessoalmente? É só isso. Você pode alcançar até muita gente. Eu alcanço muita gente, é. Mas é limitado. Não é um país inteiro, não é nem uma cidade inteira. Não é isso? Então, planeja sua vida com isso. Qual é o círculo de pessoas que eu posso, pelas quais eu posso realmente fazer alguma coisa? E o que que eu posso fazer dentro das minhas limitações? E faça. Tá bom? Então é isso. Daqui a pouco voltamos com as perguntas. Então vamos lá. Aqui alguém me pergunta: qual o título do livro citado sobre o grande volume de descobertas científicas dos jesuítas? O autor chama-se John W. O'Malley, ou apóstrofe M-A-L-L-E-Y. E são dois livros, um chama-se The Jesuits and the Arts and the Jesuits and the Sciences, uma coisa assim. Aqui, Warney Feitosa Patrício. Ele descreve aqui o estado lamentável que estão os estudos dele, não dá para ler tudo, é muito comprido. Ele diz: tenho muita dificuldade com a língua, não sabia nem as regras mais básicas da gramática. Acabei e de maneira medíocre durante 3 meses sem conseguir ver uma aula ou qualquer outra coisa significativa. Estou voltando há um mês da parte onde parei, com aquela mesma empolgação que eu tinha no princípio do curso. Sem cometer o erro, tentar aprender as coisas por inteiro na minha memória, e com o máximo de espontaneidade possível. É este o caminho. Veja, tem que ter um tempo, quer dizer, que é uma atividade puramente passiva, na verdade. pura recepção. Isto irá acumulando dentro de você uma energia, uma motivação e um poder de concentração que só vão render seus frutos depois. Portanto, não, no começo do curso, primeiro até o segundo ano, não se preocupe com nada. Só assista às aulas, não faça mais nada. Não se preocupe com exercício nem nada. Se não der para fazer, não faz. Quando der, faz. Né? É claro que eu pedi no começo que todo mundo se comprometesse a fazer, mas eu não disse para você fazer na mesma hora. Não é isso? E também eu avisei desse negócio, vamos dizer, da audição passiva durante um tempo. Né? Quer dizer, este trabalho, simplesmente você ouvir e entender por alto, ele vai acabar rendendo, porque eu volto depois aos mesmos assuntos, colocando em outros níveis, de outras maneiras, articulando uma coisa com a outra. Isso vai organizando as suas ideias sem que você nem perceba. Certo? Vai sozinho. Daqui a pouco você começa a ficar mais inteligente, não sabe por quê. Então, ele diz: devo continuar de onde havia parado mesmo ou deveria voltar desde a primeira aula, refazer tudo de novo? Não, você volta onde tinha parado. Agora, se você quiser voltar para a primeira aula, você volte, mas só por curiosidade. Você não vai precisar refazer todo o caminho assim, programaticamente. Continue onde tinha parado, não se preocupe com isso, não. Voltar às primeiras aulas, você vai voltar muitas vezes no curso do tempo. Danilo Lucas Nogueira. No livro A Vida Intelectual, capítulo 5, o padre Sertinhan recomenda o estudo da ciência comparada como ponto de partida para a vida intelectual, o que parece ser a mesmíssima coisa que o senhor recomenda em algumas das aulas do curso Princípios e Métodos da Autoeducação. Esse conselho procede? Sim, certamente. Outro dia eu coloquei no Facebook uma notinha dizendo o seguinte: cada ciência, junto com os conhecimentos que ela transmite, ela cria e dissemina o seu próprio tipo específico de estupidez, que ele se baseia na impressão que o praticante da ciência tem de que esta ciência, pelos seus métodos e pelo seu objeto, vai direto ao centro da realidade e que tudo em volta é um adorno, vamos dizer, superficial. Cada praticante de qualquer ciência tem a impressão de que ele detém na sua mão o acesso à realidade. Isso é totalmente falso. E você só consegue perceber isso quando você compara a abordagem de uma ciência com a outra e você vê o abismo que existe entre elas. Por exemplo, se você está estudando física e ao mesmo tempo você lê um livro de economia. E você, bom, pensa assim: nós estamos todos dentro da mesma realidade, o universo é um só, nós temos consciência disso. Qual é a conexão entre essas duas coisas? Simplesmente não há. É aquela famosa observação do Edmund Husserl: existem triângulos e existem leões, mas não existe uma embriologia dos triângulos nem uma trigonometria dos leões. Então esses objetos vão ficar totalmente separados em esferas ontológicas incomunicáveis, mas incomunicáveis para nós. Nós não sabemos qual é a conexão. Ela pode até existir. Não sabemos se ela existe e não sabemos qual seja. Sabemos que essas duas coisas existem na realidade. Tá certo? Então, por isso que eu disse que o senso da unidade, do real, é uma coisa que nós temos e que está na base de toda a nossa percepção. Mas que ele só existe como potência, como virtualidade em nós. Ele não se atualiza como uma percepção. Você não percebe a totalidade. Você está nela e tem consciência de estar. Tá certo? Você tem consciência também de que a realidade é uma só, de que não existe, como é que se diz, pluriversos, milhões de universos separados, inacessíveis. Isso não existe. Mas qual é a conexão? Não sabemos. Então, se você pegar as várias ciências, entre elas existem abismos, existem universos inteiros que você desconhece e que vão permanecer desconhecidos. E se você fizer novas ciências, o que que vai acontecer? Mais conexões entre elas vão ficar faltando. E daí, vamos fazer aqui uma multidisciplinaridade, um enfoque holístico. Eu digo, isso aí só mostra para você que existem problemas e que as suas famosas sínteses são apenas sínteses imaginativas, artísticas, por assim dizer. Então, uma coisa que eu recomendo muito é ler, assim, as memórias e considerações de cientistas sinceros que refletem sobre a sua atividade, né? Existe um livro interessantíssimo do biólogo americano Lewis Thomas, As Vidas de uma Célula. Existe na tradução brasileira, As Memórias do Werner Heisenberg. Eu sei, não sei de tradução brasileira, mas existe uma tradução integral pela Bach, Biblioteca de Autores Cristianos, é um livro grosso. É um livro maravilhoso, né? E uma série de entrevistas com Alfred North Whitehead. Esqueci o título agora, mas é uma série de entrevistas que foi feita com ele. Essas coisas mostram para você que se o cara é um cientista sério, ele está absolutamente ciente dos abismos que tem ao lado e dentro da ciência dele. Portanto, nós podemos dizer, nenhuma ciência tem o poder de preensão sobre a realidade essencial. Ela tem um limitado poder de preensão sobre um território abstrativamente recortado do campo de experiência que era acessível ao seu cidadão. E dentro daquilo ela tem uma validade, mas nenhuma ciência vai além disso. Por isso é que eu acho assim, a ideia de uma concepção científica do universo é absurda. Uma concepção científica da realidade, essa ideia é absurda. Se há uma coisa que nenhuma ciência pode fazer, e todas elas juntas também não podem, é te dar uma concepção de totalidade. Nós não temos acesso a nenhuma concepção de totalidade. Exceto como, vamos dizer, virtualidade eternamente adiada. Bruno Dott pergunta: o senhor sabe informar qual o livro que diz que Theodor Adorno era nazista? Em 1974 escreveu para uma das revistas nazistas da época. O senhor sabe informar qual. Não sei, isso aí eu li foi muito tempo. Eu garanto que isso aconteceu e realmente foi colaborador dessa revista nazista. Eu não sei dizer se na época ele estava ainda iludido por alguma ideia nazista, porque isso iludiu muita gente boa no começo, né? Não, não sei dizer se houve um comprometimento efetivo, mas pelo menos uma certa cumplicidade editorial houve, né? Agora, eu acho um absurdo você jogar fora um autor só porque ele teve algum comprometimento nazista no começo, como, por exemplo, Carl Schmitt. As obras de Carl Schmitt são muito importantes. No começo, vamos dizer, a ideia nazista iludiu muita gente, por quê? Você vê a situação da Alemanha. A Alemanha estava realmente oprimida, os caras estavam trabalhando que nem os loucos, e 90% do que eles ganhavam era para pagar a dívida que as outras nações impuseram a eles. Eles estavam morrendo de fome, meu Deus do céu. Então, bom, uma certa revolta nacionalista aparece. Eu já escrevi uma vez: todo racismo aparece de alguma raça que foi desprezada e achincalhada pelas outras. Isso é sempre assim. Quer dizer, você é o discriminado de hoje, você é o racista de amanhã. Isso aí é inevitável. Você vê isso com os negros americanos. Hoje eles são os mais racistas de todos. Então, compensação. Quer dizer, você foi inferiorizado, agora você tem que achar que você é superior. Então você começa aquela história: Aristóteles era preto, Platão era preto, Jesus Cristo era preto, Moisés era preto, e vocês roubaram tudo de nós. Né? Assim como Hitler dizia: Jesus não era judeu. Ele era ariano. A mesma conversa, pô. Então, eu não lembro mais disso, você me desculpe, mas não deve ser impossível localizar no Google se você procurar bem. Marcelo Sprusser. Às vezes eu fico desanimado. Afinal, devo fazer a difícil leitura de Kant para poder livrar-me de Kant? Uma vez seria desleal desprezá-lo pela argumentação no terceiro. É claro que você deve ler, mas não precisa ler agora, meu filho. Hã? Eu estou só já te dando a vacina antecipada. Quer dizer, Kant não é um sujeito que você possa ler com total inocência, como se nunca soubesse nada a respeito. Se você entrar por esse caminho, você leva 50 anos e você não sai dali de dentro. Mesmo porque esses princípios básicos do kantismo, eles estão tão disseminados na nossa cultura que todo mundo é kantiano sem saber. É mais fácil ser kantiano sem saber do que ser marxista sem saber. No curso de esoterismo, ainda vou explicar que isso tem motivos ainda mais fortes. Então, não tenha pressa, tá? Celso Nicola: existe um lema de Aristóteles que diz: nada existe no intelecto que não tenha passado antes pelos sentidos. Bom, Aristóteles nunca disse isso. Isso é uma frase latina que foi cunhada na Idade Média, atribuída a ele, como uma espécie de resumo do que ele está dizendo. Em parte, isso é verdade. Mas com a ressalva que foi acrescentada pelo Leibniz, ele diz: Nada está no intelecto, primeiro não tenha passado pelos sentidos. Daí Leibniz acrescentou, exceto o próprio intelecto. E se o próprio intelecto, vamos dizer, existe em si sem ter passado pelos sentidos, isso significa que as qualidades que ele apreende nos objetos, tá certo? Também estão presentes nelas, passem ou não pelos sentidos. Não é isso? Quer dizer, a forma, no sentido aristotélico, quer dizer, a fórmula essencial interna, ou como diria o Mário Ferreira dos Santos, a lei de proporcionalidade intrínseca do objeto, está nele. E ela é o equivalente do que o intelecto percebe. É isso? Então, o sentido funciona como um gatilho que vai disparar uma operação que é completamente heterogênea, completamente diferente da dele, que é a operação no intelecto. Mas tudo isso é instantâneo, não é que você primeiro pega pelo sentido. Não, não é assim. Eu estou falando, ela é um gatilho, mas não na ordem, na sequência temporal. Então, na sequência lógica da coisa. Bruno Forte pergunta: sobre o distanciamento que o senhor comentou na gênese das ciências sociais, ele também não existe nas terapias onde o psicólogo ou psiquiatra não atribui valor à conduta do paciente, mas se esforça para fazer alcançar um novo estado de equilíbrio? Eu digo, bom, o estado de equilíbrio é evidentemente um preceito de ética formal. Quer dizer, o que importa é você estar bem consigo mesmo, né? Como dizia o Dr. Freud, você estar bem com a sua família de origem, com o seu trabalho e com a sua família constituída. Né? Então, nesse sentido, por exemplo, Reinhard Heydrich, o chefe da SS, estava normal. Ele estava bem com a família de origem, estava bem com o pai e a mãe, estava bem com a mulher, estava fazendo sucesso no emprego. Ele estava bom. Né? Então, é claro que isso aqui é uma covardia cognitiva. Do mesmo tipo que eu assinalei com o negócio da ética formal, da abstinência do juízo de valor. Quer dizer, você não está querendo ver um fenômeno que está gritante, está na sua frente. Então, é normal que você tenha abstinência do juízo de valor como preliminar, para você não julgar erroneamente uma pessoa. Mas você manter até o fim essa abstinência e você orientar o sujeito na base da abstinência, é você fomentar nele a total amoralidade, que é o que acaba resultando mesmo. Você se torna uma pessoa equilibrada e amoral. O mundo está cheio de pessoas equilibradas e amorais. Quer dizer, também é se fazer um fetiche do equilíbrio. Não é isso? Eu não acho que seja possível nenhuma forma de psicoterapia ou psiquiatria que não envolva uma séria consideração ética profunda. E não sou só eu que disse isso. O Karl Jaspers dizia a mesma coisa, o Viktor Frankl dizia a mesma coisa, o Zondi dizia a mesma coisa. Os grandes psiquiatras do século XX, todos entenderam isso. Fátima Romanelli: compreendi que a projeção de valores e a neutralização absoluta interferem igualmente na correta percepção do sentido social, turvando a capacidade de analisar a realidade. Existe uma terceira praxis que favoreça a leitura dos fenômenos sociais? Bom, é isso que eu tenho tentado passar a vocês, como a ideia da unidade da consciência na unidade do conhecimento e vice-versa. Quer dizer, é necessário fazer, vamos dizer, da sua alma um instrumento cognitivo fiel e confiável. Só assim você vai fazer, quer dizer, o homem de mentira não pode alcançar a verdade, meu Deus do céu. Então você primeiro tem que ter a verdade dentro de você. E o que é essa verdade? É a confissão plena. É você saber quem você é e o que você fez. Isto não é fácil. Isto é um problema de vida inteira. Não é isso? Então hoje mesmo também coloquei no Facebook uma notinha dizendo: olha, os pecados que você cometeu, ainda que tenham sido confessados e perdoados, eles permanecem em algum lugar dentro de você. Por quê? Porque você tem a memória intelectual, a consciência intelectual, mas você tem a consciência afetiva embaixo. Quer dizer, para você se livrar de um pecado, basta ter consciência intelectual dele e ter, vamos dizer, uma vontade de corrigir, e você vai, confessa, e ritualmente o padre te absolve. Mas e na memória afetiva? Né? Na memória afetiva, às vezes você precisa reviver tudo aquilo e ter um efeito catártico. E isso não é tão fácil. Então, por isso, esses velhos pecados, mesmo confessados e perdoados, eles continuam lá dentro e eles tornam você vulnerável. Tá entendendo? É por isso que, quando acusadas de pecados que não cometeram, as pessoas se intimidam como se fossem culpadas. É mais fácil fazer um sujeito se sentir culpado do que ele não fez do que daquele que fez, né? Então tem lá o pai que bate na mãe todo dia, ele não se arrepende, mas se ele não tem dinheiro suficiente para comprar os presentes do filho no fim de ano, ele se arrepende. Ele não tem culpa nenhuma disso. Ele tem culpa do que ele fez, não do que fizeram para ele. Então, muito da confusão moral vem disso. Quer dizer, as pessoas tratam dos seus pecados só na esfera cognitiva e ritual, mas não tratam dela na esfera afetiva profunda. Por isso que é importante você, como diz o Dr. Miller, você rever a sua história afetiva de novo e de novo e de novo. Não no sentido, vamos dizer, de uma curiosidade insana pela sua própria pessoa, mas, vamos dizer, para que aquela sua carga emocional que está inconsciente, ela não pese sobre as pessoas em torno. Você tem que fazer o que diz o Cristo, carregar a sua cruz. O que é a sua cruz? É os seus pecados. Ele não diz que você pega a cruz e joga fora. Ele diz que você vai carregar até o seu último dia. Isso é importante. Você já foi absolvido, quer dizer, você não vai para o inferno por causa disso, você não vai pagar por isso. Mas ainda é a sua cruz. Você ainda tem uma memória consciente e uma memória inconsciente. Se foi para o inconsciente, meu filho, então você está vulnerável nesses pontos. Né? Francinei pergunta: estou de mudança para os Estados Unidos de Malicuia. Pá, pá, pá, pá. Quero conseguir emprego, mesmo que modesto. As pessoas daí que eu tenho contato, most of them liberals, não precisa me dizer, estão preocupados comigo. Aqui nem preparar para o ambiente hostil para os imigrantes after Trump. Isso é inteiramente absurdo. Quer dizer, o Trump vetou a entrada de pessoas de seis países muçulmanos que tinham sido selecionados pelo governo Obama como fontes de terroristas. Isso quer dizer que 97% da população islâmica do mundo tem livre acesso aos Estados Unidos. Esses caras não são selecionados por ser islâmicos, porque você não teria que pegar os países de maior população islâmica, ele não está falando isso, tá? Por exemplo, os de maior população de terroristas e de suspeitos de terrorismo. E também, se você não vier aqui pelo México, pulando a fronteira, ninguém vai fazer nada contra você, não tem o menor perigo, não. Sérgio André Mendonça, qual a sua opinião sobre a conscienciologia e seu propositor, seja Valdo Vieira? Olha, tudo que eu vi do Valdo Vieira é o seguinte: ele fez uma coleção enorme de observações de fenômenos que chama de projeção astral. A coleção em si é muito impressionante. Mas eu não sei a que conclusões ele chegou, eu não sei a validade científica total, sei que cada estudo me parece muito bem feito. O estudo isoladamente parece muito bem feito. Mas é assim: é uma fenomenologia, descrição de fatos, né? Ocorridos, alguns espontaneamente, outros em condições de experiência montada propositalmente. Isso é tudo o que eu sei do trabalho dele. Me pareceu sempre que era um pesquisador honesto. Não sei, mas não sei mais nada além disso. Muito bem. Bom, acho que vou parar por aqui. Tá? Então, por hoje foi só. Não esqueçam, meu curso começa dia 14, as inscrições começam no dia 6 agora. E nos próximos dias eu vou fazer um hangout com o Lobão, a respeito do curso. Vai ser dia 8. Vai ser gravado no dia 8. Sim, ele vai Mas estar. não colocado Vai estar ao vivo, né? O hangout ao Ah, o vivo. Hangout vai ser ao vivo no dia 8. Não sei ainda E o horário, depois a mas gravação fica disponível. aviso vocês depois, pelo Facebook, tá bom? Então, até lá, muito obrigado.